aí, meu irmão! Tu já tava se achando um otário porque não conseguia entrar na faculdade? Então presta atenção que essa dica é da hora! A Unigrub, Universidade Grunge Brasileira, abre inscrição para o Vestibular 96. Cara, não perca tempo! São cursos nas mais diversas áreas. Administração de empresas. Administração pública. Administração financeira. Administração hospitalar. Administração de herança. Administração do tempo e vento. Administração da administração. Administração cutia não. E administração puxada no molho da própria carne, acompanha risoto de mandioquinha e purê de maçã. Só quem faz Unigrub sente a diferença. Os professores são super hipercabeças, um computador e 3 telefones por aluno. Eu fiz Unigrub e hoje consigo andar de bicicleta sem rodinhas. Eu ainda caio no chão, mas foi a melhor coisa que meus pais poderiam ter feito por mim. Unigrub, Universidade Grunge Brasileira. Venha jogar no time das maiores cabeças. Ô, cabeção, rapaz! Unigrub, lugar de gente contente.